domingos já são 3 horas. Já passou de meio dia, a rádio tá ligado. Mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Salve galera, Mecatrefes de plantão, estamos aqui para mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. O programa de hoje é cheio de novidades. Eu não sei aí por onde você está ouvindo, em uma das nossas 17 web rádios que compartilham o nosso programa, de onde você estiver, um abraço para você. Vou começar aqui com uma novidade, a banda The Band of Phil, de St. Louis, no Missouri. Som com uma pegada bem setentista, hard rock, lembrando assim os áureos anos de Led Zeppelin e aquele hard rock setentista, né? Então vamos aqui de The Band of Phil Live at Harbor Music, um compilado aí ao vivo no estúdio, mais ou menos 20 minutos aí pra vocês conhecerem. The Band of Phil, vamos nessa? Yeah. won't be long. In the morning she'll be gone. So when the night time comes along, just close your eyes and sing a song. Thank you. with my hands in my pocket. She looks at me and I just wanna show her now. So I tell her, baby, won't you come with me? I can show you what a loving means. A step inside between waist clothes. We're gonna go where nobody knows. Yeah. Baby, won't you come with me? I said I can show you what a loving means. Country where the hill people live, and get myself a job full of shine. When I wake up in the morning time, I'm gonna do the same thing as the bottle run dry. Got too many people grinning in my face. I'm starting to mind and getting in my way. I'm gonna get up there to the Shoal Creek boys. The bottle runs dry, gonna make some noise. I'm gonna go, go, go. I'm gonna take you to. I'm gonna go, go. Settle down. foi aí The Band Feel. Agora, ainda nessa pegada de apresentar novos sons aí pra vocês, eu vou trazer aqui o trabalho de Pedro Soia, músico mineiro, guitarrista que tocou com o Dr. Ray Blues Band, com outros músicos de Minas Gerais, né? Então, Pedro Soia mandou um trabalho dele pra gente aqui. Vamos curtir um pouco aqui esse grande músico mineiro. Curtam aí, Pedro Soia. Thank you. vai se declarar. Você me quer, mas tenta fingir que não existe nada aqui. Sinto livre pra se entregar. Deixa essa noite rolar. Não consegue esconder. Esconder seu amor. E não precisa nem me dizer. Deixa que digo tudo por você. Vejo paixão bem no seu olhar. E quando tu vem me abraçar. Pra aproveitar. Não consegue esconder. Não consegue esconder. Não consegue esconder seu amor. Posso parar, sabe cedo, mas não tenha medo. Quando partir, não vai mais voltar. Volte aqui, tem que ir. O mais longe que puder, o mais longe que souber. Você vai continuar aqui, vou estar longe. Vai longe daqui, é onde quero estar. Oh yeah. Siga em frente, na mesma direção. No nível do céu, dançar no nível do chão. Mas sempre firme, não desanime. Cada lugar é sempre uma lição. Volte aqui, tenho que ir. O mais longe que puder, o mais longe que souber. Você vai continuar aqui, vou estar longe. Bem longe daqui é onde quero estar. Oh yeah. Sempre firme, não te desanime. Cada lugar é sempre uma lição. Volte aqui, tenho que ir. O mais longe que puder, o mais longe que souber. Você vai continuar aqui, vou estar longe. Bem longe daqui é onde quero estar. Oh yeah. Eu quero voar e também estar com quem. Voar I walk out the roads and out of town. I saw my little girl, she put me down. And I heard the train, and I saw you wait. I met people who said good luck. I met a girl who's got a truck. And then I walk on my way. This town is not good for me. Sweet home, this town is not good for me. I'm leaving this city. I'm going back to my home. And then I saw that little girl again. Said goodbye and took that train. Be back no more. That lonesome road. I'm going to the border to see my friends. So that lonesome feeling we have to end. I will not see that town no more. Sing a song just like that. This town is not good for me. I'm leaving this city. I'm going back to my home, where my sweet home. This town is not good for me. I'm leaving this city, I'm going back to my as minhas alegrias foram embora. E a a solidão bate na minha porta. E não importa que eu esforce, nem o que vou fazer mais um dia. Você sabe que eu vou ter que te esquecer. Vou te esquecer. Você partiu. Esse foi Pedro Sawyer, músico mineiro, grande guitarrista, acompanhou aí meu amigo Dr. Ray, da Dr. Ray Blues Band. E ainda nessa pegada de lançamentos, vamos tocar aqui os novos sons de Nanda Moura, cearense, né? Grande som, Daiane e Marcelo Móvel e Lacuna Coil. Na sequência tem a Chaco e o Frigideira Acústica, curtam aí. We'll be right back. black soul. I dwell the never-ending twilight. You found me and happy. We fell into open arms. My long-lost friend. We are Fremor. Even darkness of conquer hearts with flame souls. Heal the flame of souls through this nightfall. Our beat of northern star hung. Watch me. Now for the three cast. Flame, moon, and fearless. Sempre com um novo sonho que eu possa perseguir. Sempre a correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumir. Olho pra minha gibeira, nenhum troco pra bancar. Só a musa da carteira me seduz com o olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu olhar. De me iludir, sempre com um novo sonho que eu possa perseguir. Sempre na correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumir. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack, o quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos iniciar os trabalhos com a banda Quarto Mundo, lá de Cuiabá, no Mato Grosso, com a música Amores Perfeitos, que é uma lembrança perfeita das músicas da década de 80, da década de 90. Um som muito gostoso que faz lembrar muito bem essa época, viu? Lembra um pouco de Legião Urbana, sim, um som, uma sonzeira, muito gostoso esse som. E na sequência, a gente vai ter o lançamento de Luiz Renato, ele que é de Maringá, no Paraná, aqui da terrinha, ele que é escritor, foi eleito pela segunda vez o melhor leitor de Maringá, olha só que legal, ele que é compositor também, um baita compositor, é, meus queridos, o cara não é mole não, e ele tá trazendo o lançamento O Ócio e o Planalto. Vamos curtir? Let's rock! Amores perfeitos podem se tornar indiscutivelmente histórias lindas pra se contar. Esta comédia romântica que se tornou uma linda história, nossa história de amor. Sempre do seu lado eu quero estar. Sinto a sua presença, sinto o teu cheiro. Infinitamente amores perfeitos. Foi do jeito que sempre sonhei. Sofrendo seus abraços e você quem amei. Cumplicidade, fidelidade, 100% verdadeira raridade. Amores perfeitos podem se tornar indiscutivelmente histórias lindas pra se contar. Esta comédia romântica que se tornou uma linda história, nossa história de amor. Vidas, telas. 100% verdadeira raridade. Amores perfeitos podem se tornar indiscutivelmente histórias lindas pra se contar. Nesta comédia romântica que se tornou uma linda história, nossa história de amor. Corre pelas mãos, perigo é estalar os dedos, é triste a espera de ter pão. Depois de muito tempo, a gente aprende a se entender, a dar valor ao que sente e não se corromper. Depois de muito tempo, há tempo a pensar em se esquecer. No toque da raiz, no senso de se entreter. O último suspeito, o pivô do mesmo eixo, no tempo da expansão, no desvio da estação. Depois de muito tempo, a gente aprende a não esmorecer, para voar bem alto escurecer. A gente aprende a não esmorecer, para voar bem alto, escurecer. Depois de muito tempo, a gente aprende a não esmorecerá, para voar bem alto escurecer. Depois de muito tempo, a gente aprende a não esmorecer, para voar bem alto escurecer. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, do jeito que a sua mãe adora, só que não. Porque você não sabe fazer aquela fritura sem fazer bagunça. Mas é na bagunça que a gente se diverte e que saem as melhores frituras. Vamos ouvir o som nesse segundo bloco da banda Esfolados, com o som novo Planeta Poluição, eles que são de Piracicaba, São Paulo. Na sequência, teremos Organoclorados com a música Buscas Irreais, eles que são de Alagoinhas, Bahia. E para finalizar esse bloco, nós vamos com Wilde Robson com a música Riqueza na Vida, ele que é lá do Rio de Janeiro, capital. Esse bloco tá near the bone, hein? Que delícia essa fritura, que lambança gostosa. gostosa nesse fogão. Fumaça de diesel entupindo meu pulmão. dissolver fantasias, mas você sempre procura os caminhos mais difíceis. Suas buscas são todas tão irreais, tão irreais, tão irreais, tão irreais. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então aquela fritura deliciosa, com gostinho de frigideira acústica, by Patrícia Schack, neste terceiro bloco, dedicado totalmente ao coletivo Rock Nativa, o coletivo mais charmoso deste Brasil. E dedico então aos apoiadores deste coletivo que nos ajudaram para a manutenção do nosso site, do nosso host. Começando então pela banda Realidade Alterada, que lançou recentemente o seu EP com a música Tempo Presente, eles que são de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Na sequência, teremos a banda Lex Rock com a música Procurando Meu Caminho, ao vivo, eles que são de Contagem, em Minas Gerais. E para finalizar este bloco totalmente dedicado ao coletivo mais charmoso do Brasil, vamos de Jô Reis com a música Deserto do Real, ele que é de Garopaba, Santa Catarina. Let's rock! se pôr. Já sentei no bar da esquina, esperando meu amor. Já estive apaixonado, esperando não sei quem. Também já fui crucificado pela história de alguém. De olhos abertos, ainda não vejo ninguém. Será que ainda você vem? Não sei como eu vou procurando o meu caminho. Estou voltando pra Belo. Não sei como eu vou procurando o meu caminho. Estou voltando pra Belo. Meu amor, vou seguindo a caminhada, pois estou indo pra Belo. Já curei ansiedade e procurei de onde vem. Também já fui crucificado pela história de alguém. De olhos abertos, ainda não vejo ninguém. Será que ainda você vem? Pois sem rumo eu vou procurando o meu caminho. Estou voltando pra ver. Pois sem rumo eu vou procurando o meu caminho. Estou voltando pra ver. aproveitando aquele resto de gordura que fica na frigideira e que faz as melhores frituras, porque é onde fica o maior sabor. Vamos nesse quarto bloco com os outros estilos. Vamos dar uma diferenciada um pouquinho e vamos de Mirou, diretamente de Moçambique. Vejam só, frigideira acústica também é internacional. Vamos com a música Memórias. Na sequência, teremos The Mosman Experience com a música My Imaginary Friend's Mother. Ele que é de Americana, São Paulo, nosso querido Andrei Mosman, do projeto The Mosman Experience. Vamos lá? Let's not rock! BSD King Records. Como eu e essa filha vemos, tipo, somos inimigos. Ela anda atacando as pessoas que eu amo, apagando até das minhas memórias. Tanta revolta em mim que um pouco sinto, eu previ. Eu sentia tanta potência em mim. Eu liguei os sentimentos, mesmo assim a luz se foi. Eu perdi demais, eu vi que isso era tão profunda. A vida me seguindo até pra onde correr. Sempre que eu corro, por início, mesmo princípio, mesmo fim. Tá difícil aceitar, oh meu Deus, tu é que tinha que ser assim. Tanto corpo pra sempre ter o mesmo fim. Três pra mim, três fugiamos. Não lancei, vendo nada ali, pensando que ficava tudo bem. Todas perguntas sem resposta, não está nada bem. Me perdi, me encontrei, agora me perco de novo. Pior que eu sei que esse não é o fim. Cada coisa convosco eu vivi, olhei pro lado, não fui vir. Eu tô exausto. Eu tô exausto. Eu tô exausto. Eu tô exausto. Eu tô exausto. Eu tô exausto. Vai da minha memória. É assim que se faz a história. Graças a Deus cumpriste comprometido. Ver o suficiente pra pegar no colo a sua filha pela segunda vez. Faltaram mais. Obrigado Deus pelo tempo permitido. Obrigado por ter me escolhido. Eles foram sempre muito mais que família. Foram meus melhores amigos, mentores, instrutores. Infelizmente sou mais um que cresceu sem pai. No princípio foi o meu avô, o meu pai, a avó, minha mãe, o dom, meu tio, irmão. Momentos felizes, jogamos hoje todos eles fora, deixando o meu coração partido. Deus, por favor, segura minha mãe, sem ela eu viro um sedento abandonado, esquecido. Tenho trabalhado, dando pra tu pegue de surpresa. Mas eu tô exausto. Eu tô exausto. Eu tô exausto. Eu tô exausto. Eu tô exausto. Eu tô exausto. Real. E por hoje é só, pessoal. Mas semana que vem tem mais Frigideira Acústica com novos sons da cena independente para vocês. Mas lembrando que nessa semana, dia 1º de novembro, tem lançamento do novo single de Patrícia Schack em parceria com Bellini Rock e produção de Guilherme Valau, Passos na Noite. Dia 1º de novembro, no programa Tautocronia, tem o lançamento do novo single de Patrícia Schack em parceria com Bellini Rock, Passos na Noite. Não percam! Estará disponível em todas as plataformas de streaming a partir do dia 1º de novembro. É isso aí! Beijo da Schack! Aí foi a Schack com o melhor da música independente, né? Frigideira Acústica, grande parceria aqui do Panela do Rock. Vamos aqui seguindo essa linha de novos sons aqui para você curtindo Panela do Rock. Então vamos de Gary Darnold, The Critical Scene, All Stone, Tales of Tomorrow, Ben Texel, beleza? Então, Gary Darnold, Critical Scene, All Stone, Tales of Tomorrow e Ben Texel. False hope, I'm breaking the chain. I am letting you go.

Agora mandar aqueles abraços aqui pra galera que curte o Panela do Rock. Pô, conheci uma turma aqui em Feira de Santana, bem legal, pessoal aí, Clube do Rock, Resenha do Rock. Então um abraço aí pro Jeff, pro Rony, pro Ranulfo, pro Hulk, né, da Papo Reto, pro Emerson, pro Léo, pra Tamara, pro maluco do Ranulfo, pra essa galera toda aqui de Feira de Santana, porque o rock vive, tem uma turma que curte, é massa demais. Abraço meu amigo Du lá em BH, por onde andará o Du, pro meu filho Theo lá no Cerro, pra família Chau em Feira de Santana, pro Marcão em Feira de Santana, pro Marcão em BH, pro Marcão em Serrinha, pro Capilé lá do Dracar, em Cachoeiro de Itapemirim. Já falei, se passar por Cachoeiro de Itapemirim, tem uma Cristal paga lá, não vende Cristal, então você bebe o que tiver, porque tá paga, tá na conta do Panela do Rock. Abraço pro Borracha lá em Piuma, pro Borracha, pro Thiago, pro Wesley em Itaoca, pro Kelé também em Itaoca, pra galera de Salvador, né, Ronaldo Pitanga, Luiz Omar, Juninho, Guga, Lula, pro Jerônimo da Achas lá em Fortaleza, para os amigos do Rio de Janeiro lá, Vivi, o Gucci, o Paulinho, o Dan, é isso. Se eu não mandei um abraço para vocês, sinta-se abraçado, e esse é o Panela do Rock. Vamos nessa aí curtir mais uns sons aqui, dessa feita vamos de Jailer, The Mercury Riot, Honey Vault, e Arc Enemy, beleza? Esse blocão aqui com o Jailer, Mercury Riot, Honey Vault e Arc Enemy. Vamos nessa aí, galera. Bora aqui tocar uns clássicos. Eu esqueci de mandar um abraço para dois grandes caras aí que sempre estão na escuta. O Jaelson, nosso amigo lá de São Paulo, e o Davi Salomão, também em São Paulo. O Gonzalo Munhoz, lá no Chile. Carlos Baraza, em El Salvador. O Ariel, na Argentina. Pablo Olmos, Uruguai. Posso esquecer de mandar abraço para essa galera, não. Então vamos nessa aí. Clássicos agora. Scorpions, banda Lost, lá de BH. Slash e Brian Johnson. Black Crowes, Accept e Wild Train. Vamos nessa aí, Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. bags and tattoos. Never is a commonplace position. 17 hour shades in the sky of a cold Nebraska blue. She can make the flowers smell like heaven. We watch the boxcars as they unload. We're laughing. Who's the train was? Morning's come undone. Então, fechar o Panela do Rock de hoje. É, antes aqui, eu tenho que mandar um abraço pra galera das rádios, né? O pessoal da rádio Rota 220, da Seven Rock Radio da Flórida, pra Rockmaster de BH, o Radar Alternativo, pra Live Rock Radio da Costa Rica, pra PVH Caos, pra Overrocks, pra Run Rock Radio, pra pro Tio Bass, né, interessante web rádio lá de Maringá, pra Arpoador Rádio Rock, pra Rock On de Pernambuco, pra Calango News de Pernambuco, pra galera da Putz Grilo, né, grande Sérgio, Lula, Cláudia, Camilo, John e essa turma toda, pro pessoal da Alpha Rock em Insulunda, pro pessoal da ODNA do Rock em Lençóis, na Bahia. Então, um abração pra essa galera toda que disponibiliza o Panela do Rock aí, pra vocês curtirem de onde vocês estiverem. Então são 17 web rádios. É, o Pablo Olmos, né, da Fanáticos Del Metal também. E é isso. Vamos nessa aí, terminando o Panela do Rock de hoje. Não se esqueça de manter a bunda e a cara na posição de origem. Para fechar, Jeff Beck, Pearl Jam, Oasis, Audioslave, Jane's Addiction e Joan Jett. Fui, valeu! Música.

by the record machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song. I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah, me. Same. I said, can I take you home? But we can't be alone. Next, we were moving on, and he was with me, yeah, me. Next, we were moving on, and he was with me, yeah, me. Singing that same old song, yeah, with me singing.